Você também receberá o acesso a um aplicativo que ajuda seu pequeno a aprender a formar palavras e acelerando o processo de aprendizagem.